Deus é mais. É, irmão. Vários rolês que a gente dá nos quatro cantos dessa cidade. É várias histórias tristes. A gente sempre tromba os moleques chorando, se lamentando e ninguém faz nada. Essa é mais uma história triste, mano, do nosso cotidiano. Moleque de rua. Sou um moleque pobre, então vivo na rua. Durmo na calçada com a força da lua. Época de frio, é embaçado o cobertor. Sangue bom, um pedaço de retalho. Café da manhã, é difícil eu me encontrar. Porque eu saio na rua, à procura de lata. A disputa de uma latinha é muito grande, escute essa. Deixe pra quem precisa, mano. O pouco que eu consigo, defendo o almoço. Hora da janta, mas o sufoco, isso eu tenho quando sobra um troco. Conheço de pertinho o sofrimento do meu povo. A cada espaço da rua é disputado. Mendigos, refém, e o sistema pra todo lado. A noite chega, mas o sufoco, quem dorme, vacila, amanhece morto. Por muitos que passam, por mesma necessidade, ou por muitos que maltratam pra tirar um barato. Se sua vida é curtir com quem necessita, pare, pense e reflita. Meu amigo, não é bom você chorar. Meu irmão, não é bom ver você chorar. Meu amigo, não é bom você chorar. Meu irmão, não é bom ver você chorar. Muitos pensam quem está. Essa vida é bandido, estou nessa vida. Por força do destino, a polícia nos pega, nos faz bandido, nos leva pra Febem e somos esquecidos. Em vez de construir Febem, construo lá, por exemplo, um lugar onde podemos estudar, viver, trabalhar, ter uma vida digna. E o problema, presidente, do nosso país pode ser resolvido. Um pouco dessa maneira é tão simples, nos ajude. Então tenha certeza, senão as cadeias vão ficar mais cheias. Toda criança tem um sonho em sua vida. Na rua se espelha, na vida perdida. E quando estamos presos na Febem, conhecemos as aulas do crime que tem. É preciso pensar, pensar e refletir. Se eu tivesse uma casa, não estaria aqui. Se eu tivesse uma casa, não estaria aqui. Deus deu sua vida pra ninguém sofrer. Eu vou lutar, ha, e vou meu vencer. Amigo, não é bom você estão. Estão em casa, tio, sem nenhuma solução. O que você, sangue bom, está fazendo aqui? Eles te amam, mano, acredita em mim. Estão em casa lutando pra te ver vencer. Me diz aí, moleque, tá na rua fazendo o quê? Quer saber, tio? Meus pais tão velhos, sem trabalho, culpa do sistema, abandonado. Fico injuriado de ver tudo isso. Lutaram pra ter um Brasil mais lindo nesse país. Não tem valor, tio. Crianças, velhos e doentes, morou. E o caso dos outros moleque são diferente. Tentam esquecer o passado com o tempo. Lembrança pior é lembrar, tio, seu pai assassinado na porta do bar. Ninguém fica em casa sendo maltratado pelos pais embriagados, viciados, drogados. Me diz, tio, quem é o culpado? Me diz, tio, quem é o culpado? Queremos viver e lutar sem medalha do crime como o Mega Star. Queremos viver e lutar sem medalha do crime como o Mega Star. Deus deu sua vida pra ninguém sofrer. Eu vou lutar, ha, e vou vencer. Aí, tio, eu vou enxugar minhas lágrimas. Eu vou lutar e vou vencer.